O Casaca fez as garças do Jucu, e caralho, quatro. A garça pantaneira, a garça boiadeira, como eu chamo aqui, ele é o primeiro sintoma de desequilíbrio ambiental. Essa garça é exótica. Aqui nós não tínhamos essa garça. A garça nossa aqui é a pescoçuda, a grandona, que ela anda dentro da água e pesca no raso. Onde dava essas alagadas aqui pra cima, tudo aqui era alagado aqui. Se você imaginar o Rio Jucu invadir isso aqui, ó, onde é o aeroclube, lá de lá, tudo na fazenda campo, tudo alagava. É, alagava ali. E tinha muita garça compridona. Com o desmatamento, e aparece o quê? O boi, e o boi cria o inseto se mexendo. O boi mexe o capim, o inseto pula, ele puff. E essa garça virou uma praga. E ela concorre com a outra garça. Então ela toma o ninho da outra garça. Tudo isso. Nós demos graças a Deus que as garças foram embora. Nós ambientalistas, porque aquelas garças desequilibravam. De vez em quando você vê umas pescoçudas ainda aí aparecendo. É, mas elas aparecem ainda aí. É, elas estão indo para Viana agora, está mais perto lá. Como é o carrapato? É, onde tem pasto. Como carrapato? A proporção do pasto. Não, ela come inseto, na verdade, ela não come carrapato. A gente chama de carrapateira porque ela anda no pasto. E a proporção que o boi mexe, os grilos, os bichinhos voam. E a garça, por...